A Print liga sem identificação. Boa noite, gol 16113, habilitação Brasília. Gol 16113, Brasília, Tango, informação em curso 360, 1 minuto cópia, por gentileza. Escuta. Gol número 3, Salvador, Brasília, autorizado nível de voo, Cogino. Gol número 3, pronto para cópia? Pronto, número 3. Gol número 3, Salvador, Brasília, autorizado nível de voo 360, decolada pista em uso, é 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída Arbó, após Arbó voa posição Elefa, onde intercepta a rota Pesulu 17. 5536 no transponder, o controle 120, décima 8, gol 16-13. Ok, 360 autorizado, decolada 10, direita, Arbó, após direta Elefa, intercepta Pesulu 17, transponder 5536, controle 1208, gol 16-13. Cortejamento correto, após quando pronto para acionamento, pushback, gol 16-13, posição é a 03. Acima, tá pronto, gol 16-13, posição 03. Fim de gol 16-13, coordenação equipe de solo, após quando pronto para o táxi, 03 ao portão. Gente, agora tá, gol 16-13. Salvador, boa noite, é o gol 1398, sem ter a informação, Tango. No 398, acione identificação, chegada a mar e desse mantenha 3 mil pés, ajuste a última, entrou no 0, no 5 da presença, foi ITAP. Gente, segunda, sendo uma 3000, chegada no 0, no 5, chegada a mar, presente ITAP, gol no 398. Confirme, por gentileza. Alfenque Tango, da Azul, termos de remoque, graças e boa noite. Muito grato também pela colaboração, Alfa e Tango, boa noite. Até a próxima. Claro, táxi Gol 1613, 185 a bordo, 1340, alternando com... 1613, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama 2-108-95-1-8-95. Altímetro agora 1-0-1-5, bom voo. 1-0-1-5, livre táxi da Índia até o ponto de espera da 1-0, lá pronto, 2-9-5-1-9-3, boa. Salvador, boa noite, Gol 1613, ponto espera da 104. Bem, 1-3, autorizada a linha de decolar, pistão 10, vento 1-70 graus, 7 nós. Autorizada a linha de decolar, 10, Gol 1-3. Salvador, Salvador, Gol 1-8-5 para a posição Flamengo, posição 9. 1-8-8-5-0-9 é a posição, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, Gol 1-8-8-5. Meio 3, decolar 255, controle em 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8-6-1-3. Controle Salvador, Gol 1-6-1-3, boa noite. 1-6-1-3, contato radar na decolagem, subir mantendo 360, saída da EL. Saída a bordo, conforme instruído, 360, sem restrições, Gol 1-6-1-3. 1-3-9-8, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, forma estabilizada. Desça para 2.015, forma estabilizada, 398. Completo final, chame torre 118.95. 118. Rota 3858. São 3858, confirmando já embaixo travado. Baixo travado. São 3858, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, confirma o vento, por favor. 170 graus, meia dúzia nós. Obrigado. Salvador, eu vou 18885 para o táxi. 196 agora, 4 horas e 18, confirma. Confirmando o alternado com fins? Confirma aqui, confirma. 1885, autorizado o táxi até o ponto esperado da pista no zero, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 208.95, o altímetro no zero, no 5, 1885, bom voo. Pátio 1, Índia, 108.95, no ponto de espera da 1-0, obrigado, uma boa noite. Estabilizado, Golo 398. 7, completo final, chame torre 118, decimal 95. 118.95, Golo 398. 319. Salvador, boa noite, Golo 398, no final do procedimento. Estabilizado, baixado, travado. 398, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1015. Aguardando pista livre, ajustado 1015, igual 398. Salve Salvador, Maurício. Boa noite, Altan 3258, livrou. Altan 3258, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, Altan 3258. Oi, boa noite. Boa noite, oito. Pode estar no modelo. Boa noite, 85, boa noite. A vista da nave final 90. Afirmativo. Gente, após a passagem da aeronave da companhia na curta, ali mantém pistão no zero, gol no 885. Após a aeronave na final, ali mantém gol no 613, chama o centro Recife, agora na frequência 1288, alterna 260. 288-260 no 613. Tem uma posição para o 3258, portão 03. Afirmo, 03 é o portão. Valeu. É o lado direito aí do Bang da Web. Ah, ok, a gente conhece. Sem carro. Luna 398 no solo 03, libera via Fox, solo no 21.9. Fox, ó, solo 219, eu vou 398. Salvador, boa noite, Web 1827, informação TAM, 360 Galeão. Não copia a matrícula, por gentileza. É o Web5827360 Galeão. 5827 da Web Galeão 360, formação em curso é Tango, um minutinho cópia. É, está aguardando, 5827. Alô, Salvador, boa noite, agora 398 livrou. Bono 398, boa noite, táxi via Alfa, reportando da Taxi Juliette. Gente, via Alfa, reportando da Juliette, 398. Webjet 5827, pronto pra cópia? Tá pronto, 5827. Webjet 5827, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva à direita. Vestida a saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota PZLU 10 até a posição SMAP. Após conforme a rota do plano de voo. 5564 no transponder, o controle 120.8, Webjet 5827. Queimativo 5827, 04 é a posição. Faça um check no equipamento rádio, intensidade um pouquinho baixa, e reposte quando pronto para acionamento pushback. Você bota na próxima, depois da sete. Boa noite, gol 1885. Gol 1885, contato radar na decolagem, subiu e mantém 360. Daí da El. Da El, 3. 60, gol 1885. Controle autorizado, a El, para evitar uma informação? Leda está autorizado, caso tenha constante. Leda? Afirmativo. Ok, Leda, gol 1885. Bruno 398, autorizado ingresso taxiway Juliette para o portão 09. Este ingresso pela Juliette para o portão 09, no 398. Salvador, boa noite, eu vou 1604 na Sul, escuta mais. Número 4, aciona a edificação, desça para 2000 pés, ajuste a última entrada 0 no 581, no informe, final do procedimento. 2000 pés, Luna, autorizado, voo no 604, direto da 1-0. 1885, chama o centro Recife na frequência 13325. 3325, obrigado, boa noite. Oxaneia 6390, aprovação Recife, conforme. Oxaneia 6310, forma sem curtir tango, copia o nível 350. Afirmativo, 350 com informação tango. Oxaneia 6310, autorizado Recife, nível de voo 350 via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, vestida saída Puca, transição Caju. 5566 no transponder, o controle 120, 18, Oxaneia 6310.